Azul 27, 72, copia. Copia, manda. Autorizado por seguro, noite zero, nível, via Golf 677. Decolagem pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés, esquerda no perfil coral. Acena 5031, controle 1280. Okay, copiado, posto seguro, nível 1980. Via Golf 677, decolamos a 28, mantendo a proa até 2500. Após curva esquerda, do coral, 5031, transporte, controle 208, azul 2772. Parada, chama pronta. Mandar Salvador, está 3663, 184, alterna HD1, 3 horas 58. Estação 3663, táxi autorizado via Pátio. Juliette e Alfa, no ponto de espera 28, chama a torre 1895, ajuste na 097. Pátio, Juliette, Alfa, 728, 45, 07, 3663. 1895. Ground Azul 271, ready for takeoff, has 63 people on board, 5 hours alternating, multiplier. 95. Would you taxi via Kilo and taxiway Alpha holding short? Runway 28, contact tower frequency 118.95, Q1H1017. Roger via Kilo and Alpha and after call tower 895, thank you. Salvador, voltando 3733, posição 1, número pushback e acionamento. Aguarda, 3733. 47, livra a próxima esquerda na Charlie e chama 1-2-1-1 no solo. Charlie 2-1-1, agora no meio da então. O Gol pegou o vento aí da final? Se broco, 5 da esquerda. Valeu, obrigado. Charlie Alfa Tango Torre, 1-1-8, decimal 9-5 para a coordenação do seu cruzamento e até o litoral sul conosco novamente. Ok, 2895, graças. Oi, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. O Charlie Alfa Tango, prossiga para o cruzamento da final 28, reporte em buraquinho. A prosseguir para o cruzamento da cabeceira 28, reporta em buraquinho, o Charlie Alfa Tango. O 6312, livre decolagem, pista 28, vento 210 graus, 5 nós. Livre decolagem a 28, vou chamar 6312. 6312, também tem um helicóptero se aproximando aí da sua direita, vem pelo litoral, ele não vai interferir no seu pouso não, porque a projeção ele não alcança antes do seu pouso. Sente para o visual, 3896. Está em torno de 5 milhas à sua direita, ainda afastado do litoral, tem aos pés. Sente. Causa para a Índia, a pista 2-2, a 3-3. Fatal, o ideal é que apresse as manobras para cruzar logo a final do 28, ok? Reporte no cruzamento. Vai reportar no cruzamento, Charlie Alfa Tango. 6312, decola 50, controle 120, decimal 8. 08, 63. 38, milho e pouso, vento 200 graus, 5 nós. 38, pouso 3896. Qual seria a intenção? Controle Salvador, Oceania 6312. Oceania 6312. contato radar, só manter nível de voo 350 na saída Aron. Atenção 350 na Aron, quando possível voo Aracaju. 18 mais a pista auxiliar opera tanto a cabeceira 17 ou 35, ok? E a sua proa 17 é favorável. Tá pronto, copy? 312? É 312, prossiga. Quando possível, vou na proa de Aracaju. Gente, aguarde a coordenação. Obrigado. Bridge 2714, you're clear to line up and wait 1828. Line up and wait 2814, 2714. 3896, solo 51, livre à esquerda, chama 121 no 1 no solo, antes da taxa alfa, porque livre a pista e aguarde antes da alfa, chama o solo. 3191, mantenha antes. Eu livro a pista na sua escuta. 3896, táxi, via alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Solo Salvador, acionário 63, 1-1, para push back, acionamento, posição 2. 6311, aguarde. Aguarda. Só 3733, na escuta? Prossiga, 3733. Foi orientado a fazer o pushback puxando a cauda para taxa Índia? Confirme, tá puxando agora a cauda para parte 3? Já em modo alto. 060, acho que é, né? 6332. 332, SFE 2000, ajuste no 097. 2.000, 6332. 2.000 graus, Cidolé. Positivo, recebo Lima, Vitor Delta. Informo que a pista em Salvador é 28, a chegada é a Cari. Da presente, voe a posição Momba, o Lima, Vitor Delta. Momba, poderia confirmar a posição de Salvador, senhor? Eu vou repassar o ativo aqui, só. Incorretamente, o senhor será preterido. Cliente, já foi coordenado. Altan 3896, observe a companhia agora, está puxando a cauda para o parte 3. Então logo o mesmo, livre o seu ingresso, Juliette 05. Juliette para o portão 05, 3896. No cruzamento da 35. Confirme? Está falando antes da Matango, sudeste da torre para o cruzamento da 35, senhor. Afirmativo, está autorizado o cruzamento e próximo a Itapuã já puxamos o controle 19 desse correção, 208 controle. Após o cruzamento, 2080, grato. Bom, está no avião, bom dia. Bom, meia patrulha, sinal vai estar travado. Solo Salvador, está 3663. Está 3662, possível. 3663, está no ponto de espera aqui da 28, vai ser necessário retornar para o gate. Ah, o 55 controle, 1-20 decimal 8. 208, pô. Certo, Romeu Fox 08. Opa, obrigado, Romeu Fox 08, Chanel 63, ano 2. Salvador Departure, good morning, Azul 2714. Morning, Azul 2714, radar contact, climb to level 160 on Momo Departure. On Momo, when possible, request to fly Momo. Azul 2714, roger, fly direct to Momo position. Roger, fly Momo, thank you. Controle, Papai Romeu, te levantando, foral de Itapuã. Estamos tendo 500 pés em lei litoral, intenção sobrevoando em Guatemi. Vivo, Charlie Alfa Tango, prossegue via litoral até o Costa Azul ali, mais ou menos, o Charlie Alfa Tango, posteriormente será autorizado direto o Iguatemi, devido às aeronaves em decolagem da 28. Gente, Tango. É 332, é posto estabilizar na final. Reportaremos. Está com o POB de 147147, 3:25, que é o Zona Bioterna Galeão, está pronto para o TAC. Tá, 3733, táxi à direita via Juliette, após Alfa, mantendo antes da interseção Kilo. Direito. Juliette Alfa, manter-se antes da interseção Kilo, na 3733. Afirma. Volta na 63? Não, negativo. Na 3663 solicita retorno para o gate. Só que está autorizado ingresso imediato e táxi via pista e vai aguardar para a informação de livrar o tão cedo que eu informe, ok? Porque tem na hora final, mas dá tempo de eu entrar. Vai livrar na Fox ou na Eco, ok? Tá ciente, está iniciando o táxi, aguardando para livrar. 648 está autorizado a livrar à esquerda. Livra à esquerda, mandei posição antes da Alfa, seu solo foi aos 57. Privativo, só que vimos o som, eu consegui na pista agora, já passou da intersecção. Vai liberar na próxima esquerda. Ok. Ok, sem problema. Então o táxi em frente, livra na Charlie, vai aguardar o início do Avianca ali para continuar o táxi. Chama o 211 ali, vai. Charlie, livra Charlie, 211. Oi, Salvador, bom dia, Xené, 6332 na final. 332, continua a aproximação, autorização de pouso. Guarda. O 3663, táxi próxima esquerda na Fox e mantém posição antes da Alfa, ok? Na Fox antes da Alfa. Gente, vai sair na Fox, vai manter antes da Alfa, 3663. O Gol 648, se puder apressar o táxi, ou ficou parado um tempo ali no através da interseção sem condição de livrar, se puder apressar um pouquinho, tem a aeronave na final já 3 milhas. Tá agilizando aí, o Gol 648. O 38, o correção, o 6332, continua a aproximação, aguardando pista livre. O 6317, confirma? Afim, 10917. 10917, 6319. O azul 2772, puxe no pátio 3, chama o táxi. Negativo, azul 2772, solicitacionamento na posição. Ah, afim, autorizado o acionamento, chama o táxi. Chame e pushback. Afirmo, chame quando pronto o pushback, por gentileza, 2772. Ele já tá pronto, 2772. 6332. Ao 2772, aguarde. Agora 648. Flor no 648, portão 1, via índio. Vou portão 1, 648. Área 126, decimal 85, com voo. Tomativo, 2545, 2685, Oceania 6312. Obrigado. Azul 2714, fly direct to Barreira. Fly Barreira, thank you. Azul 2772 autorizado, pushback. Cauda para sua direita, chame táxi. Pushback autorizado, cauda para a direita, chama táxi 2772. Quando terminar o término de sobrevoo, para prosseguir em regresso. E chama o 211, o solo ali lá. Ok, vai chamar o 211, a posição regular lá do colega lá, só está necessário da pista. A nossa distância da torre aqui é difícil avaliar precisamente. Aparentemente a cauda dele ainda está além do ponto de espera, é isso, né? A cauda é o inteiro, está para trás da linha de parada inversa, está, né? Dentro da pista. Vai chamar o 211 agora. Ok, eu vou confirmar com ele aqui que realmente, quando você livra a pista, tem que ultrapassar o ponto de espera, ok? Sente. Não, bem ruim. Ok. Lógica livre o táxi, chama para ingresso, fechou no 7. Ok, após o Avianca, o senhor vai ingressar à direita na Alfa e retornar no táxi. Outra informação que a torre falou que era para livrar e manter a posição de Alfa. Só que na posição que o senhor está aí, me parece também que o senhor ainda está em cima do ponto de espera, ok? Quando a instrução é para livrar a pista, o senhor tem que ultrapassar completamente o ponto de espera, ok? 2000, ajuste permanece no 097, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 2000 no 097, autorizado a final do procedimento, apontará quando estabilizado, ele não precisa de autorizado, reporte lá de pronto. 663, na escuta? 2 autorizado, esquerda, portão 11. Esquerda, portão 11, 6332. O TAN 3663, é o solo, câmbio. Siga, Tango. Positivo, o Charlie Alfa Tango prossegue via litoral, reporta através de Pituaçu. Vai reportar através do parque de Pituaçu, Charlie Alfa Tango. Então, quando livra a pista, a instrução de livrar a pista, tem que livrar completamente a aeronave da faixa. Confirmando a posição é a 11, né? 1-1. Obrigado. Espera e estamos aguardando a instrução. Sim, mas livrar a pista significa ultrapassar o ponto de espera. Enquanto eu não ultrapasso o ponto de espera, eu só livro a pista. Eu tenho que livrar a pista, ok? Ok, só que tinha duas aeronaves no táxi na Alfa e nós íamos obstruir o táxi das aeronaves. Não, negativo, não era para entrar na Alfa. Se eu mantinha a posição antes da Alfa, porém, para livrar a pista, eu tenho que ultrapassar o ponto de espera. Espaço suficiente para a nave aguardante da Alfa ultrapassando o ponto de espera. 7-7-2, copiando. Táxi autorizado em frente, aguardando para ingressar naquilo. É autorizado, táxi em frente, aguarda aquilo, 7-7-2. Significa ultrapassar o ponto de espera e manter a posição antes da Alfa, ok? Tá bom então, o que que a gente faz agora? Tá, agora tudo bem, já foi resolvida a situação, o senhor vai continuar o táxi agora e chama o solo 211. Tá bom, 211, bom dia. 5, bom pouso. 1895, Gáfia, bom dia. Sou eu, Papai Romeu, Tchola Fatango. Tchola Fatango, Brasília. Passando através do parque de São Sul para regresso a Salvador, instruções para ingresso e pouso circuito 17. Gente, até Itapuã e aguarde para o cruzamento da final do 10. Itapuã aguarda para o cruzamento da final do 10. Tripulagem, tá pronto? Livre decolagem, pista no 7, vento 220 graus, 612 nós, tripulagem. Final, Lima Vitor Delta. Vivo Lima Vitor Delta, torre 1-8, decimal 95, bom pouso. 1895, gratidão. Torre Salvador, Papatango, Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, cheque o trem, é autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 5 lá. Baixo travado, autorizado pouso, dando 28, Lima Vitor Delta. Canal de Itapuã, telefatango visual, aeronave decolando da 17. Patango Tribo Oscar, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 430 na saída da EL, o Tribo Oscar. Suba restrito inicialmente ao nível de voo 100. Subindo restrito 100 na DAEL, Tribo Oscar. Tribo Oscar decolou aos 05, chama o controle, 120 desse momento. Tá, 3663, Juliette, pátio 3, atento ao balizador de freio. Pátio 3. Afirmo, qual tem a posição indicada? Fique atento ao balizador de freio. Ok, Juliette, pátio 3, em frente ao freio, 3663. Gol 9098, pronto, cópia? Afirmativo, pronto, é cópia. Galeão, nível 380 autorizado, rota conforme o plano, pista 28, primeira curva à esquerda, 5056, o transponder, controle em 208. Galeão, no 380, conforme a nota do plano, decola da 28, curva à esquerda, 5056, transponder, 208, controle. Confirmo, só confirmando, após decolagem mantém a proa até 2.500 pés. Sempre mantendo a proa até 2.500 pés, o 9098. Correto, portão 7, chame pronto. Tamarã, quando pronto, voo 9090. O TAN 3859 está na escuta do solo? Lima Vitor Delta, solo 105, livre próxima esquerda e mantém a posição antes da Alfa. Chama solo 121, décima 1. Ok, o senhor agora está no parte 3, eu peço que fique atento ao balizador. Estou tentando contato aqui não, sem resposta. Tá bom, vou ficar aguardando aqui então. Lima, Vitor Delta. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, Lima, Vitor Delta. Tá chega? Antônio Boacari ainda presente? Afirmo. 2 Romeu no Pátio 3, 3663. Oscar, sobe ao nível 430, direto. 430, autorizado, o triplo Oscar. 596, Prodicari está presente. Já estamos. Positivo. Vitor Delta confirmando a parte 5. Pista 3, autorizado a decolagem, pista 28. Vento 210 graus, 8 nós. Iniciando 3733. Enfim, foi um helicóptero se aproximando da cabeceira do 7 após a sua decolagem, mas não interfere que ele vai pousar parado. Correu para o rolante levantando, estou autorizado a vir à base. Afirmativo, informe o solo, cabeceiro no 7, pouso parado. E qual parte após? Bata. Estou autorizado então, no 7, livre a bata, informe o solo. Vento 220 graus, 8 nós. Girando base para final da 7, autorizado, pouso parado no 7, está levantando. Paul, repeat 28255, thank you. 208. Pouso pairado, cabeceira 17, o Charlie Alphatango vai livrar para a bata. Estimativo, autorizado então até a bata, estacionar, frequência livre, Charlie Alphatango, confere só aos 10. Aos 10, livre para a bata, Charlie Alphatango. 2500, saída da L3, 733. Bom dia, Azul 2772, ponto espera 28. To 065, ground. Go to 065, go ahead. Dia 9 Alpha, Alpha, condições visuais forte, ingresso a corredor Interlagos, reporte a visual com o carro. Reporte a visual, ainda não liberal. Tem runway heading until 2500 feet. Then left turn, dial departure, Leda, then Motiva, 5055, 5055, Skok, Salvador departure 120-22. Part 5, Lima, Vitor Delta, frequência livre, teste ao estacionar, bom dia. Cruzando 4000 pés. Se houver a possibilidade, solicita Leda. Autorizado Leda inicialmente, 3733. Leda, obrigado, 3733. Departure from runway 28. Maintaining present heading to 2500, then left to Leda in Motiva. 5055-120. 85-2065. Check correct, call me pushback and startup, gate 09. Eu com 2065. Pentálogo 9098. 9098, posição 7. Está autorizado, chame táxi. 0 para 120, azul, 5196. 9000, desce para 3000, ajuste no 097. Para 3000, para 097, azul, 5196. O 2772 autorizado, ele é manter 28. 28 ali, mantém o 2772. O Xané 631, decola aos 11, controle 1 no 20, decimal 8. 208, 631. Controle Salvador, o Xané 631, passando 1.400 pés na descida do Ael. É 31 na guarda. O TAM 3733, suba restrito inicialmente ao nível de voo 140. 140, restrito, 3733. 63319, contato radar, sobe e mantém o nível 360, via saída da EL. 360, via da EL, chinelo 6319. Papatango, triplo Oscar, chama agora o centro restrito, frequência 125, decimal 1, secundária 13395, bom voo. 1251-13395, triplo Oscar. Direita, subida Aron, transição Aru, 5073 no transponder, controle 208. Seu voo 994, está autorizado restrito 370, a rota do plano, recoloca 28, mantém a frota 2507, curva direita, Aron, Aru. Saída 5073 no transponder 208.0. 0. Leda 100 restrito, Xander 63, 19. Informação novembro, apresentação São Paulo. No 621, aguarde cópia da Leda Motiva. Saulo Gol 9098, agora em definitivo, posição 7 para a sua estação na casa. 7 está ali, chame táxi, Gol 9098. Mata táxi, mata leva, mata. Decola 1-4, chama o controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, obrigado, bom dia. Em descida ao nível de voo no 5-0, 737-800 na chegada cara. CR-3733. Oi, Salvador, bom dia, azul 2772. 2772, acione 5031. Chegado 5031, 2772. Olimpo 08, formação November, confirme intenção de voo. Salvador, bom dia, voo 094. Voo 094, oceano de identificação, desce ao nível de voo 150, chegada Cali. Como o tráfego está na posição de 11 para 12 horas a 30 milhas. Está nivelando agora no nível 1-4-0, depois 3-1-9. Gente, na descida da CARI, chegada da CARI, para 1-5-0, voo 0-9-4. 2772 da Azul, contato usando 3500, voo Coral, está presente e restrito ao nível de voo no 00. Direto Coral, restrito 1-00-2772. Chalé 6311, está livre da restrição, só manter o 360. Livre da restrição, 360, Chalé 6311. Autorizado, aliás, por Azul 5-9-6. Positivo 2000, ajuste e permanece no 0-7, autorizado a final, reposto estabilizado, 5196. Para 2000, 1017, reposto estabilizado, azul 5196. Que Juliette, X, informação November, número 3, copia, guarde. Mano 094, visual com tráfego à direita. Está com no 35 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Florianópolis, está pronto ao táxi. Quitax autorizado via pátio 3, reporte antes daquilo. Pátio 3, reportar antes daquilo, 9098. Confirme. Foi em November Alpha. Torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1 no 8, 95, trabalho. Torre Salvador, vou tomar o meio de November Alpha, próxima rotatória, isoco. Frente de November Alpha, prossiga até o alinhamento do 17, depois curva esquerda para enquadrar final. E aguarde instruções de autorização de pouso, eu espero. Tá ciente, dia 9 liberal, pra bater até o final da nossa festa. Custo zero. Até o 080, voo no 094. São 3733, chama o centro recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13395, bom voo. 1-3395, Oscar, Juliette, X-Ray, pronto, copy. Oscar, Juliette, X-Ray, pronto, copy. Círculo 96, visual com campo. Afirmativo, estabilizou azul, 5196. Torre 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, com certeza. Torre, muito bom dia, azul 5196, aproximação final, baixar travado, prossegue. 6596, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, reduz a mais. Autorizado pouso para azul 5196. A posição chama a torre em 1895, ajustado 1017, boa. 7 Kilo Alfa na Golf, no ponto de espera 10295, boa, 9098. Papa Tango, Oscar, Juliette X-Ray, solo. São Paulo autorizado, 1 no meu pés, rota conforme plano, pista 1 na 7, primeira direita, corredor Axé. 01-57, transponde 208, controle. Sobe até o nível de voo 130. 130, 2772. Oi, Salvador, bom dia, Oxené 6250, formação nova andar. Oxené 6250, acende a indicação, desce ao nível de voo 140, na chegada Cari. 140 chegada a Cairo, 22, Oceania 62, Cipriano. Chupa Palmeiro Bravo, Vitor Tango, aciona a identificação, mantém o nível de voo no 50, a chegada em Salvador Acária, PC 1028. Autorizado pushback. Com a cauda para sua direita, ok? Pista 28. Gente, livre o pushback e cauda para direita, vai saindo para 28, ou 1-1-2-1. Gol no 1, gol no 621, salvo. Salvo, gol no 621. Ponto 4. Pronto. Congonhas, 360 autorizado, rota conforme o plano de voo, pista 28, primeira curva à esquerda. Após decolagem, mantenha a proa até 2.500 pés. Transponder 5075, controle em 208. Correto, portão 10, chame pronto. Olimpo 08, Salvador, Salvador, 095 autorizado, pista 28, com primeira curva à esquerda, aciona 5025, controle 208. Chame Plantax. Alfa MPOB. Copiado 7. Táxi até a interseção até o chame para cruzamento. Sol azul 596. Azul 596. Está autorizado táxi até antes da Juliette via Alfa. Até Juliette via Alfa, azul 596. Ok, táxi lento, portão previsto ao 4, aeronave da Gol ainda não iniciou o pushback. Entendido. Bravo Vitor Tango, desça ao nível de voo 080. Controle 2772, vai atingir no 3. 2772, mantendo no 30, informa o tráfego agora na posição de 1 hora, 1 para 12 horas, está a 10 milhas no rumo leste, cruzando 190 em descida até 1-40, um R2-320. Bloqueado o tráfego 2772. Também 6250. Tudo prosseguindo, senhor. Informação de tráfego, 11 para 12 horas, está a 10 milhas no rumo sudoeste. Está agora nivelando no nível de voo 130, é um Alfa Tango 72. Tem centro de afrontamento, obrigado, Oceaner, 6250, vamos cruzar agora 180. Tendo a ver, Alfa, sua Lua 25, autorizado retorno, faz 4, você pode livrar, né? Obrigado, retorno. 1-1, prossiga. Estamos centro, 1-2. Decimal 1, secundária 3395, bom voo. Voo no 094, vai atingir o 80, pode prosseguir na medida? 094, desce até 3000, ajuste no 097. 3017. Podemos prosseguir? Afirmo. Portão 4. Obrigado. tinha que ser autorizado, ingressar, alinhar e decolar da 17. Vento 210 graus, 5 nós, Juliette XC. 772, autorizado nível 180 da presente, livre de tráfego. 772, está aguarde coordenação com controle 2722. Confirma. 908, contato após 2500, prossegue via saída da EL, até o nível 380. Após 2500, via da EL, vou fazer a 98. Aqui é controle, gol, como 2, melhorando a 394, informação na venda. 394, aciona identificação, desce ao nível de voo 150 na chegada a Cari. Golf. Afirmo, no ponto de espera da Golf, chama a torre 1895, ajustado 1017. Solo Gol 184 para o táxi, tem 137 a bordo, alterna Fortaleza 0320. Gol 184, táxi via Alfa, Juliette Alfa, corrijo, pátio, Juliette Alfa, segue o P3 da Força Aérea, torre 1895, ajustado 1017, bom voo. Pátio, Juliette Alfa, seguindo Força Aérea, 1895, 184, obrigado. E decola os 27, curva direita, corredor Axé, chama o controle 120, decimal 8. Curva direita, Axé 1208, Oscar Juliette X-Ray. No 621, portão 10. Autorizado, chame táxi. Camarada, boa noite. Cover the ground, go to 065, gate number 9 for pushback, any standout. Number 2 130, 3, 4. 2772, autorizado, vá direto para o ponto seguro. Alfa, 2895, 1017. Alfa, 2895, 1017, obrigado. Salvador Brown, road 2065. 2065, go ahead. Request is starting at the present position. Sorry, after request, push it back. Corredor Axé, Oscar Juliette X-Ray. Reporte livre passando o farol da barra. Reportada passando o farol da barra, Oscar Juliette X-Ray. O 9098 tráfego posição de 12 horas, afastado em 1 ou 2 milhas, rumo oeste, passando 90 e descida, o tipo Airbus 720. Teste observado, gol 9098. Anemia 250, tráfego na sua posição de 9 horas, 1 ou 0 milhas, rumo sul, passando uma centena. Uma centena, o tipo é um Boeing 737. Sete, obrigado, Anemia. De decolagem até 2.510 após curva direita, né? Controle 20.8, transponder 5105, eu vou por 648. Correto, na fora, chame pronto. Chama. 4, chame torre 1.98, decimal 95. 1.1895, gente. 2772, serviço radar terminado, chame contra Lilleus na frequência 1.201. Controle 4207 da Azul, bom dia, 5 da novembro. Azul 4207, acione identificação, desça para nível de voo 060 via chegada PIT. 060 via PIT, 4207. O 9098 está ciente da restrição de Dael? Negativo, qual a restrição de Dael? Por 9098. 9098, nível de voo 100 até 30 milhas. Ok, estão passando já 1925. Ciência. Uno 09, 1394, corrigindo. Vou na proa de Rio Pinto. Uno 394, vou na proa de Rio Pinto. Oprim na proa, Uno 394. Uno 621, táxi autorizado, via Pátio Uno, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, torre em 1895, ajustado 1017. Bom voo. Obrigado, Pátio Uno, Juliette, Alfa, ponto de espera 295, 17, Uno 62. Oh, go to 065, after Boeing for your company, clear, pushback, call me taxi. After Boeing taxi behind you, via clear, go to 065. Na conta final, 9094. Livre pouso 094, vento 200 graus, 5 nós. Livre pouso 7, 9094. Afirmativo, Eco Juliette Pistuei. A autoridade também levar a frequência do controle, já passando o farol da barra. Eco Juliette Pistuei com voo. Você agradecido ao Chanel 6250, querido? Na 250, desça 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS, reporte no localizador. Desça 2 mil pés, em livre dash, no local, Chanel 6250, confirma o 17? 1097, afirmativo. Uno 394, confirma sua velocidade indicada. 290, repetindo 270. Gente. Solo Salvador, TAN 3663. TAN 3663. Formação novembro, aguarde cota. Dael Leda Mótima. Dael Leda Mótima, 3663. Repite. Afirmativo, Wanda Zé, batendo velocidade. O 9098, Sami Recife, 125, decimal 10. Recife, 125, decimal 10, gol 9098. O 1394, reautorizado descida até nível de voo 070, inicie redução para 2309. 7070, 139, 1394. Juliette CR, Deus. 045, número 2, cópia, guarde. Salvador, 094, naquela. 094, aguarde. Mantenha a posição antes do pátio 1. Mantenha a posição antes do pátio 1. Decolagem, parou ali, pouso 08. 184, ponto de espera 28. Sente o gol no 184. Observe a corrida da aeronave da Força Aérea, o Patrulha, após a Lima tem pista 28. Após a Força Aérea, Lima tem 28, 1 Mas minuto aqui já está iniciando a redução de velocidade. Sou 4207, controle 100. 1394, desça para 4000 pés, ajustado no 097. 4000 no 097, 394. Ao meu Bravo Vitor Tango, reautorizado descer até nível de voo 050. Localizador visual, Oceania 6250. 6250, complete final do procedimento, torre 1 no 8, decimal 95. 95, será que eu vou? Me mantém 28, 1994. Os Zulu Juliette Serra Sol. É, quais são essas condições aí, Neus? Não, não ia 250, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. 10. Salvador Ground, go to 065, request check clearance. 185 on board for hour, 10 minutes. Florianópolis. Roger, go 2065, taxi approved via April 1, April 3, taxiway Kilo Alpha until holding point Brown 828, tower 118.95, KNH 1017. Roger 107, April 1, April 3, Kilo, then Alpha, 2128. There we call tower 118.95, go 2065. Gol no 094, táxi em frente, observando a companhia, após a passagem do mesmo, ingressa contornando os gates, posição 10. 094, observa a companhia, contacta o gate 2? Ah. Foi gate 1 no 0. Ah, 1 no 0. Do 4207, desça 2000 pés, livre LS da pista 28, reporte no localizador. 2000, livre LS da 28, vai reportar estabilizado para 207. 3663.com. Copia. Guarulhos 340, rota conforme o plano. Pista 28, primeira curva à esquerda. Após decolagem, mantenha a proa até 2500. O controle 208, transponda 5095. Autorizado 340, decola 22, curva esquerda, Dael, Leda, Monte, mantém a proa 2500. 5015 é o transponder, controle 20, decimal 8, está pronto, 3663. Portal 2? Não, está no, na 2 Romeu, remoto. Segura. Aguarda. Moro 648, portão 1, pushback autorizado, cauda para taxiway Índia, chame pronto táxi. Autorizado, puxa a cauda para taxiway Índia, chame a táxi, 648. Palas 40, controle 120, decimal 8. 208, 1184. Controle, bom dia, Gono 184, decolar de Salvador, mantendo a proa 225 subindo. Gono 184, contato para a decolagem, sube e mantém a nível de voo 370, após 2510, direto a Arão. Após 2500, direto a Arão, Gono 184. Bielos, nível 045, autorizado, pista 17, primeira curva à direita. Inicialmente corredor axé restrito ao número pés até o farol da barra ou liberação do controle. Aciona 0260, controle 208. Pela posição ainda, onde está a Índia? Mantém 121 no ao livrar, mantém a posição, 62, então. Correto. Autorizado o acionamento, chame torre para o táxi em 1895, ajustado em 2017, bom voo. Uno 394, desça 3000 pés. 3000 pés. 394. A 250, bom dia. Táxi em frente, livre a pista, após o ponto de espera, mantenha a posição, ok? A aeronave puxando é um Boeing da Gol e botar a cauda na taxiway. Então a gente prossegue nosso táxi que até aí se mantém na ilha, é isso? Afirmo. Agora o senhor ultrapassou o ponto de espera, mantenha a posição nessa posição para o Boeing da Gol terminar o pushback. Obrigado. Ah, perdão, senhor. Desculpa, senhor. Desce 2.000 pés, igual 394, autorizado para 27. Dando para 27. Cabo Vitor Tango, tem condições de voar na Prodivusão, interceptar? Prodivusão? Nativo. Relativo. Autorizado, Bravo Vitor Tango, voa na Prodizan, descida 3.000 pés, ajustado a 9097. Prodizan, o Bravo Vitor Tango. 4207, 1-8.95. 7295. Bom dia, receber, tá na escuta, confirma? Bom dia, receber informação de Léo, diretamente de Léo, dizendo que a operação tornou a ser instrumento. É, vai prosseguir o pouso e, com a alternativa para Valença ou vai aguardar melhorias? 394. 394, complexo final do LF, torre 1-8, decimal 95. 295, bom dia, obrigado. 3 com 1-84, Galeão, 4 horas para o táxi. Controle, igual o 621, decola Daião, letra. Ótima. O número 21 no contato está na decolagem após 2.500 pés, curva esquerda na prua de Leda e subida 360 sem restrição. Sem restrição 360 após 2.500, vou Leda igual o número 21. Poxa, né, 6250, táxi um pouco mais à frente, por gentileza. Um pouco mais à frente. Pouso na 28, azul com a 207. Confirmo. Qual é a posição de parada? A posição de parada precisa para ser identificada? É a posição 2. Então logo o Boeing da Gol livre, sua ingressa via Índia, posição 2. Tá perfeito, obrigado. Cabo Vitor Tango, senhor, é transplante de inferno. Táxi, Zoro 648, 107, Celbi, autonomia 02, 31, alteração para Salvador. Ah, final 2 aí, prossiga. Autonomia 0238, prossiga. Autonomia 48, táxi autorizado via Juliette e Alfa, 2895, no ponto de espera da Golf, ajustado 1013, bom voo. Aqui, ponto de espera da Gol, torre 1118, Mauro, confirmando ajuste do dia 7. Afirma 0-7. Solo Salvador, o Portanera 6333. Autorização de instrumento para Congonha, São Paulo. Gente, 6333, informação novembro, guarde cópia, daí eu lido da Mótiva. Daí é o Leda Mótiva, temos a informação novembro, o 63. Seu posto alinhado e ponto fechou no 7-0. 4207, seu solo aos 4-5, livre à esquerda, ultrapasse o ponto de espera e mantenha a posição antes da Alfa, aguardando para prosseguir na frequência do solo 121 em sua onda. Soleste ponto de espera, mantenha antes da Alfa, 21-24207. Sinal curto, igual 394. Livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 5 nós, o 394. Livre pouso, 394. O 1184, chame Recife, 125, decimal 45. 1184, 125, 45, bom dia. Bravo Vitor Tango.